Pegaram Jonas e jogaram em alto mar. Mas no momento um grande peixe o engoliu. Nas entranhas daquele peixe ele orava, e o Deus de amor lá dos altos céus lhe ouviu. Qual foi o mal que ele fez pra merecer ser atirado à própria sorte em alto mar? Foi porque não obedeceu ao grande Deus que ele mandou que fosse a Nínive pregar. Três dias, três noites ele viajou de peixe rumo à cidade que seu Deus lhe enviou. O seu desejo era fugir para Tarsis, mas foi a Nínive que Deus antes lhe mandou. Qual foi o mal que ele fez para merecer ser atirado à própria sorte em alto mar? Foi porque não obedeceu ao grande Deus que ele mandou que fosse a Nínive pregar. Se ele fosse obediente à voz de Deus, teria feito a grande obra sem sofrer. Mas preferiu se esconder do Deus que é fogo, que ele cobrou um preço alto pra valer. Qual foi o mal que ele fez pra merecer ser atirado à própria sorte em alto mar? Foi porque não obedeceu ao grande Deus que ele mandou que fosse a Nínive pregar.